andressevisoral.com.br. Eu que ia ficar, que isso ia passar, que não ia embora. Não atende mais o celular, quando mando mensagens você me ignora. Tinha medo de te encontrar, de passar com alguém andando pela rua. Sei que hoje não tô com você, ciúmes continuam. Tanto lugar pra você e ainda na minha mente. A tal na ex machuca tanto e maltrata a gente. Confesso que ando triste e um pouco carente. Dá até febre, acho que eu tô doente. A tal na ex é uma desgrama. É beber uma dose que cai e já liga dizendo que amo. Que sente saudade do cheiro e dela do lado da cama. Aproveita que hoje eu tomo remédio que cura o castigo. Quando passar o efeito, amanhã não te ligo. A tal da ex é uma desgrama. É beber uma dose que cai e já liga dizendo que amo. Que sente saudade do cheiro e dela do lado da cama. Aproveita que hoje eu tô no remédio que cura o castigo. Quando passar o efeito, amanhã eu não te ligo. Nebulo, o imperador do pagode. Perdeu, prometeu que ia ficar, que isso ia passar, que não ia embora. Não atende mais o celular, quando eu mando mensagem você me ignora. Tinha medo de te encontrar, de passar com alguém andando pela rua. Sei que hoje não tô com você, ciúme continua. Tanto lugar pra você e ainda na minha mente. A tal da ex machuca tanto e maltrata a gente. Confesso que ando triste e um pouco carente. Dá até febre, acho que eu tô doente. A tal da ex é uma desgrama. É beber uma dose que corre e já liga dizendo que ama. Que sente saudade do cheiro e dela do lado da cama. Aproveita que hoje eu tô num remédio que cura o castigo. Quando passar o efeito, amanhã não te ligo. A tal da ex é uma desgrama. É beber uma dose que corre e já liga dizendo que ama. Que sente saudade do cheiro e dela do lado da cama. Aproveita que hoje eu tô no remédio que cura o castigo. Quando passar o efeito, amanhã não te ligo. André Silis, o mural de Ipicoara. A tal na ex é uma desgrama. É beber uma dose que corre e já liga dizendo que ama. Que sente saudade do cheiro e dela do lado da cama. Aproveita que hoje eu tô no remédio que cura o castigo. Quando passar o efeito, amanhã não te ligo. A tal da ex é uma desgrama. É beber uma dose que corre e já liga dizendo que ama. Que sente saudade do cheiro e dela do lado na cama. Aproveita que hoje eu tô no remédio que cura o castigo. Quando passar o efeito, amanhã não te ligo. Um imperador.